Vai, Não é começado. Ele começou a meter-te na árvore. Brim, é só um fenómeno que não é. Mas o fenómeno são que agora o segundo é de hora. Ele começava com o dom. Brim, tu que dou a foder dos discos. Brim, que te ganho se logo o dom. Brim, que te caro. Brim, que tu tens, que eu sou pronto. Tem que dizer que não há tempo. Brim, pronto, isso. General, General, deixa só cuidado, sonhos do dia, mano do seu, nome do canto, ganho de gole do dia, do irmão, sério de trabalho, chama de seu sonho, deixa os braços de pensar, por que sei que eu te usava, senhor, por que vos vai essas coisas que se querem, para o seu empresário, anos de longe, de mil anos, antes ontem, vaza as histórias, vira os meus lábios, amor que o caso torna se ser o pensário, amore, ame, amor, ame, amore, ame. Thank you.